Portal do Arrocha. Márcio Reis é pura sofrência. Princesa, o seu dia chegou. Vou fazer do jeitinho que você sonhou. Mil fantasias e amor, coisas que você ainda não provou. Quando eu te tocar, seu corpo arrepiar, seu desejo vai arder. Eu te faço uma princesa, guardo uma surpresa. Por trás daquela porta você vai enlouquecer. Um dia de princesa, uma noite de mulher. Você vai...